Paz do Senhor. Feliz Ano Novo. Obrigado por poder estar comigo mais esse ano de 2011, meditando numa palavra de Deus por um minuto. Eu sei que tudo que começa certo termina melhor, porque o que começa errado termina pior. Jesus Cristo é o princípio e é o fim, é o Alfa e Ômega. Ele sabe o fim desde o princípio. E começando hoje a pedir para o Senhor nos ajudar, nos ensinar, nos dirigir, tenho certeza que no próximo 31 de dezembro eu vou poder fazer a mesma oração de agradecimento. Porque o Senhor Jesus Cristo nos deu um mapa e um GPS, que é a sua palavra e o seu espírito. Por isso, te peço para estar comigo mais uma vez, um minuto durante os dias de 2011. Então, vamos pensar nisso. Deus te abençoe e até amanhã.